nunca sem ter aonde ir. Será que este mundo é tão pequeno e não tem espaço pros meninos daqui? Eu vi crianças seminuas brincando, meninos grandes indo na contramão, crianças órfãs de amor e carinho, trocando a vida por pedaços de pão. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão e brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Também no céu anjos brincam de roda, cantam cantigas lindas numa só voz. Ah, eu queria mesmo que eles brincassem, porém que olhassem um pouquinho pra nós. Somos milhares nesta bola gigante, equilibrando, porém quase a cair. Jesus menino, vem segura esta bola, que os homens querem mesmo é vê-la explodir. Vem, vem, vem brincar com a gente, menino Jesus. Vem, vem, vem, traz os teus brinquedos lá do céu e a luz. Vem, vem, vem, dá a tua mão, vem brincar, por favor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Vem mostrar a toda criança um raio de esperança, uma fagulha de amor. Cleiton Aguiar, cantor do Antônio Vitor, Jesus Menino de Rua. Já que eu estou falando em Rio de Contas, mandando um abraço para a Ellen Martins. A Ellen é escrevente lá do cartório, né? Um abração para o seu marido, Ailton, para a mãe da Ellen, a dona Janete. A dona Janete agora está morando lá em Ituaçu. Foi lá para cuidar da mãe dela, no que faz muito bem, né? Eu também tive a honra, a felicidade, o prazer e a dádiva de Deus de poder cuidar do meu pai e da minha mãe no fim da vida deles, né? Do mesmo jeitinho que eles cuidaram de mim quando eu era pequeno. Porque tem filho que acha que é filho de chocadeira. Tem filho que não lembra que os cuidados... Porque menino, o pior negócio do mundo é filho. Você é um bicho caro, enjoado, você cria. Quando fica no ponto que fica bom... Se for homem, passa uma mulher e carrega. Se for mulher, passa um homem e carrega, você fica lambendo os dedos. É assim. É o pior custo-benefício que existe, é criar filho. Então, quando tem um filho que faz, né, que nem a dona Janete fez, lá cuidar da mãe dela e tal, a gente tem que realmente reconhecer, aplaudir, porque isso, graças a Deus, é claro que tem gente que não pode, não faz porque não pode. Mas tem gente que pode e não faz, né? Eu, graças a Deus, eu pude e fiz. E é o que a Janete está fazendo. Ela pode e foi fazer também, foi cuidar da mãe dela. Ellen, um grande abraço para você, um abraço para Ailton, para todos os meus amigos de Rio de Contas, na Bahia. E a Ellen estava me contando uma coisa que eu não sabia, das coisas bonitas que tem em Rio de Contas, das cachoeiras, de tudo, né? E a Zina sempre me convida para ir lá. Com a hora dessa eu vou dar um jeito de chegar por aí, viu, Ellen? Um abração para você. Sucesso mais recente de Rio Negro e Solimões, Playboy Fazendeiro. Tenho muito gado no pasto, bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Playboy Fazendeiro. Olha que eu tenho a Land Rover, um Camaro e um Apajero. Quem foi que chegou? Playboy Fazendeiro. Eu moro na cidade, mas no fim de semana pra minha fazenda fazer aquela farra. Convido a mulherada, só do tipo paniquete. Vai rolar um uísque e cerveja bem gelada. O paredão ligado, as minas desce até embaixo. Picanha de primeira pra ter aquele churrasco. Aqui é só sossego, é só tranquilidade. Eu sou o fazendeiro que mora na cidade. Tenho muito gado no pasto, bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Uma Land Rover, um Camaro e uma Pajero. Quem foi que chegou? Playboy Fazendeiro. Tenho muito gado no pasto, bolso cheio de dinheiro. Quem foi que chegou? Playboy Fazendeiro. Olha que eu tenho uma Land Rover, um Camaro e uma Pajero. Quem foi que chegou?

aparecer, me liga, beijo, tchau. Beijo, tchau. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, trouxe a música nova da Jaine, Me Liga, Beijo, Tchau. E o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Ele faz também... Vejam vocês, é importante. A Jaine já é uma grande estrela, mas ela precisa do trabalho do divulgador. Senão quem é que vai saber que ela está lançando um trabalho novo? Né? O Brasil é grande demais, ninguém dá conta de cobrir tudo, não. Mesmo com a internet hoje, tem que ter a figura do divulgador. E o Flávio Bejar é uma pessoa que eu conheço há mais de 40 anos, né? Um amigo muito correto, todo mundo gosta dele, um profissional exemplar. E se você quiser divulgar o seu trabalho em Minas Gerais, que é onde o Flávio tem a sua área de atuação, é só você ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco tem Pedro Paulo e Matheus, Sula Mazurega, Ronaldo Estrada e Rafael. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus amigos do Brasil, de fora do Brasil. Você que é brasileiro, que me escuta o nosso programa fora do Brasil, com saudade de voltar. Não volta ainda não, isso aqui está uma esculhambação, nós estamos ajeitando. Sérgio Moro está dando uma limpeza aí, né? Já tem um bocado de bandido na cadeia, aqueles gordão, aqueles ladrão do dinheiro público que achava que nunca ia ser pego, né? Os maiores empresários do Brasil, tudo na cadeia. E o Procurador-Geral da República avisou que tem uma delação aí que vai derrubar a República, né? Nós temos que, eu só acredito que tem que chegar ao fundo do poço para começar de novo, né? Ainda tem muita coisa para poder esclarecer, porque a coisa ficou tão normal que estava todo mundo roubando em todos os níveis, desde as câmaras de vereadores até a presidência da República, prefeitura, tudo, todo, judiciário, tudo, está tudo infestado de ladrão. Para poder arrumar isso, tem que arrebentar com tudo, acabar com tudo e começar do zero, mesmo que o Brasil fique em situação difícil, porque pior do que está, não pode ficar, né? O desemprego, a inflação, a irresponsabilidade, tem que tirar, primeira coisa que tem que quebrar é esse espírito de levar vantagem em tudo. O jeitinho brasileiro tem que acabar. A gente tem que saber que a gente tem que construir a vida da gente na força do trabalho, da persistência, na dedicação. Tem que estudar, tem que aprimorar, entendeu? O pedreiro tem que aprender a sentar um tijolo direitinho. O mecânico tem que ser bom mecânico. O cara que corta o cabelo tem que ser especialista. A doméstica tem que aprender direito a cuidar da casa. No Brasil é tudo meia boca. Enquanto a gente tiver desse jeito, o Brasil nunca vai ser um país que presta, né? Então, eu estava vendo outro dia nos Estados Unidos, um supermercado que não tem caixa. Você vai lá, escolhe a mercadoria, vai lá, você mesmo passa e você mesmo paga. Se fizer isso aqui no Brasil, em dois dias não tem mercadoria nenhuma no mercado e não tem nenhum tostão. Eu fico envergonhado com o povo brasileiro. Quando eu vejo um acidente, outro dia morreu um rapaz dirigindo um caminhão e ao invés do povo ir lá acudir, ele foi roubar a carga. Me dá uma vergonha danada do povo do Brasil, viu? Mas nós vamos consertar esse trem aqui. Eu não vou estar aqui para ver não, mas o meu neto capaz que vai estar, né? Pedro Paulo e Matheus, saudade do modão. Saudade do som da viola e das melodias que vêm do sertão. Cantar em volta da fogueira, madrugada inteira, guaranha e modão. Modão do tchão, carreiro e pardinho, graveio e gravinho, e lipe e folgão. E saudade, e mundão, e saudade do modão. O som que se faz hoje em dia traz muita alegria e alguma emoção. Moçada de muito talento, muito argumento, muita agitação. Respeito o som da atualidade, mas sinto saudade do som do sertão.

faleceu um rapaz, ele tinha uma dupla muito boa, mas essa dupla não chegou, teve um grande sucesso, mas não chegou a frequentar todas as paradas de sucesso, não é todo mundo que conhece. A dupla se chamava Pedro e Paulo, gravaram uma música chamada Calvário da Vida, Tropas e Boiadas, Casa dos Prazeres, o que, que é isso, gente? Né? Infelizmente ele faleceu no dia 28 de fevereiro, no domingo passado, vítima de cirrose e também agravado por uma diabetes muito forte que ele tinha. Essa foi uma das mortes. A outra morte, vocês acompanharam, o Brasil inteiro acompanhou, todas as televisões deram, foi uma... Eu fiquei surpreso com a dimensão da... Porque normalmente as grandes empresas de televisão não conhecem os artistas sertanejos. O próprio Zé Rico, né? Não, teve, foi bem divulgado, mas não à altura do que ele merecia. E, infelizmente, nós perdemos no dia 26 Francisco Aparecido de Jesus Gomes, o meu amigo, o meu compadre Chico Rei, da dupla Chico Rei Paraná. E a ironia do destino é que dia 26 de fevereiro foi o aniversário da minha amiga, querida amiga, cantora e apresentadora Márcia Ferreira. E nós estávamos aqui na minha casa, eu fiz um pequeno lanche aqui, vieram alguns amigos, José Nery, Ricardo Noronha, né, Eliane Samuel, alguns amigos, o Amauri lá de Caldas Novas, né? E nós, o Márcio Ferreira, irmão da Márcia, e nós fizemos aqui um encontro simples, um cafezinho, um pão de queijo, uma tortinha, uma coisa para celebrar o aniversário da Márcia Ferreira. Quando nós estávamos nesta celebração, eu recebo às 3 horas e meia, 3h15, 3h20, eu recebo a notícia da morte do meu compadre Chico Rei. O Brasil perdeu um grande ídolo, a música sertaneja ficou mais pobre. Mas eu perdi um amigo, é diferente, né? Vocês perderam o Chico Rei, eu perdi o Francisco Aparecido de Jesus Gomes. Eu conheci Chico Rei Paraná quando eles se chamavam Devanil e Denival. Quis o destino, Deus me reservou a honra de lançar essa dupla para o Brasil. Eu os batizei, eu troquei o nome deles, fiz um show com eles em 1979, gravei o primeiro disco dele em 1980, lançamos em janeiro de 1981... Depois, no ano seguinte, lançamos outro. No terceiro disco, o primeiro da gravadora Continental, a música Operário Vida Viola, do meu amigo Antônio Vitor, foi um grande sucesso, mas ainda não um sucesso nacional. E em 1987, no seu quinto disco, uma música do Edelson Moura, criador de sucessos, eternizou a dupla Chico Rei Paraná. Quem será seu outro amor está hoje na cabeça e no coração de todos os brasileiros. É uma música que firmou, que lançou, que marcou Chico Rei Paraná como uma dupla de sucesso, né? E a ironia do destino é o seguinte, já há mais ou menos uns 5, 6 anos, o Chico, desde 2010, né, ele vinha enfrentando problemas de saúde, ele tinha um problema sério de diabetes. Apesar de ser um sujeito cuidadoso, porque o Chico era um sujeito regrado, não era dado à farra, você só encontrava ele em dois lugares, ou trabalhando ou em casa. Mas a diabetes foi avançando e acabou prejudicando os rins, e os rins foram perdendo a sua capacidade até que pararam de funcionar. Ele se submeteu a um transplante, teve a sorte de em 8 dias, que estava na fila, conseguir o rim, mas infelizmente a diabetes muito avançada não permitiu a cicatrização e acabou acontecendo uma rejeição. E nos últimos 5 anos o Chico Rei se submetia diariamente, de segunda a sábado, a hemodiálise. Só que para você fazer hemodiálise você tem que instalar um catéter. E esse catéter chega um certo tempo, ele perde a condição de uso e você vai tendo que mudar de lugar. O Chico já não estava tendo mais onde furar. E estava difícil, começou a dar um problema de sangramento no catéter. Mas ele estava se sentindo tão bem que depois de 6 anos que ele não ia à praia, coisa que ele gostava muito de fazer, ele levou a família para Maceió para passar lá 10 dias. Então todo dia ele ia para o hospital, fazia a hemodiálise, ia para a praia, entrou na água, nadou, lá com a família, ele, a esposa, a esposa Meire, a minha filhada Camila, a Flávia, a netinha, a filha da Camila também, né, o marido da Camila, uma família muito feliz de férias. Mas aí quando ele foi fazer hemodiálise, aconteceu aquela fístula ali de onde estava o catéter, começou um sangramento, o sangramento se agravou, ele estava no hospital, os médicos tentaram de tudo, ele foi perdendo sangue, a pressão baixou, teve a primeira parada cardíaca e não foi possível acudir, né? E infelizmente ele faleceu aproximadamente às 3 horas da tarde do dia 26 de fevereiro de 2016. Foi uma comoção aqui em Brasília. O sepultamento do Chico aconteceu só no domingo. Ele foi velado no Tagua Park, um grande parque que tem aqui em Taguatinga. Milhares de pessoas, o velório começou às 7 horas da manhã e foi até às 16h30. Milhares de pessoas, uma fila interminável, mesmo com chuva. O padre Alessandro Campos celebrou uma missa de corpo presente às 8 horas da manhã. E às 17 horas nós nos despedimos definitivamente de uma das maiores segunda vozes do Brasil. E ele que era o cabeça, ele que era o grande arquiteto, o grande administrador da marca Chico Rei Paraná. Fica agora o Paraná, eu não sei que decisão ele vai tomar, eu acho que ele vai seguir carreira solo. Tem um show já marcado, que já estava marcado em Goiânia no dia 16, né? Ele vai fazer junto com o Mato Grosso e Matias e vão fazer um tributo ao grande Chico Rei. Então essa, infelizmente, é a mais sofrida dica que eu já dei aqui no programa, a despedida dos ídolos da música sertaneja que estão indo embora, né? Valéria Barros e Leonardo, Só Te Liguei. Só te liguei, porque sou louca por você. Bem que eu tentei, mas não consigo te esquecer. Tô morrendo de saudade, perdoa se eu ainda te chamo. Que tudo acabou, eu sei, mas só telefonei. São 3 horas da manhã, solidão me machucando. Não consigo mais dormir, coração tá te chamando. A cidade está deserta e o vento me diz o seu nome. Perdoa se eu te acordei, mas por favor não desliga esse telefone. Eu queria ouvir a sua voz, ter um momento de ilusão. Eu queria ouvir você dizer que ainda é meu seu coração. Amor, eu continuo mesmo apaixonado por você, querendo te querer. Valéria Barros e Leonardo, Só Te Liguei. Rick Solo, Viola, Diz Pra Ela. Chora, viola sofrida, que o amor da minha vida tá dizendo adeus.

Tá faltando chuva. Tá chovendo pra todo lado, mas lá parece que tá faltando chuva, né? Você também não reza, viu, Elza? Tem que rezar, moço. Joga água no pé da cruz. Um abração, viu, Elza? Um abração, Dodô. Um abração pra todos os amigos de Oliveira dos Brejinhos, na Bahia. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Essa cantora anda sumida, tá morando lá no Espírito Santo. Marisa Silvério, Carrossel da Vida. Perdido nos caminhos do planeta Terra, pontinho obscuro ante a imensidão. O ser humano sofre por não conseguir atravessar a ponte da recordação. Barreira caprichosa que devagarinho envolve para sempre todos os mortais. E eu sendo um deles não fugi à regra, das manhas da saudade já não saio mais. São 6 horas, o sol se esconde, o mundo se acalma. Revejo o passado com os olhos da alma, de novo vibrando com tudo o que fiz. Longos anos que se retrocedem através dos meses, e se recordar é sofrer duas vezes. Deixe que eu sofra para ser feliz. O mundo colorido dos meus 15 anos, abrindo seus caminhos a quem crê em Deus. A ideia repentina de já ser adulta, a lágrima sentida do primeiro adeus. A grande amargura se manifestando no último abraço do primeiro amor. E o carrossel da vida da menina grande se perde para sempre no além sem cor. A infância, trilha luminosa no céu da saudade, restos pequeninos de felicidade, flutuando sempre na imaginação. Verdes cantos, lindas borboletas e milhões de flores, juventude alegre, sonhos multicores, sobre a tela branca do meu coração. Relembrando Goiá, o lado místico dele, né? Marisa Silvério, o Carrossel da Vida, também conhecido como Tela Branca do Meu Coração, para o Vitor Belford. Ele é lá de Coromandel, é o homem da capoeira lá no Coró, né? É o mineiro baiano, ensina os meninos a capoeira lá. Vitor, você está chegando para fazer parte do nosso Facebook, seja muito bem-vindo. Um abração para você, viu? A frase irretocável é verdadeira, essa frase, viu? É da sabedoria popular. O povo sabe das coisas, né? Herança é aquilo que os mortos deixam para que os vivos se matem. Infelizmente é uma triste verdade isso, né? Chegou um dinheirinho, a confusão é certa. Herança é aquilo que os mortos deixam para que os vivos se matem. Infelizmente é assim, né? Graças a Deus que na minha família não é assim não, né? Quando meu pai e a minha mãe, quando minha mãe faleceu, depois o meu pai faleceu também, o único bem que ele deixou foi uma casa em Coromandel, onde a minha querida ex-cunhada, comadre Célia, morava. Então o que nós fizemos? Ao invés de vender a casa, pegamos todo mundo, consentimos e demos a casa para ela. Acabou a herança, acabou a confusão, não deu confusão, não deu nada. E está tudo feliz da vida, comadre feliz, gente feliz, todo mundo feliz, né? Se todo mundo fizesse assim, ia ser uma beleza. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Evandro Henrique. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No próximo domingo, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão vai apresentar duas entrevistas interessantes. Uma delas é com o dentista Dr. Diogo Lustosa. Ele é especializado em bichectomia. Você sabe o que é isso? Sabe aquelas bochechas tipo Kiko, que tem umas bochechas assim mais avantajadas? Tem pessoas que se incomodam com aquilo, então existe uma cirurgia que você corta por dentro e dá uma emagrecida, faz uma lipoaspiração na bochecha, né? Isso chama bichectomia. E outra coisa que eu não sabia disso e não sabia também, que tem lente de contato para os dentes. Eu sei de lente de contato para os olhos, né? Então você vai saber tudo isso no nosso programa com o Dr. Diogo Lustosa. E vou conversar também com o Dr. Nilton Paixão, que é o presidente do Sindileges, que é o sindicato dos funcionários da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União, e que acaba de fundar em Brasília uma central sindical que já nasce com 5 milhões de associados, que é a Central Sindical Pública, para unir todos aqueles que trabalham para o governo, né? Que trabalham para o Estado, né? E eu vou conversar com o Dr. Nilton Paixão

mais irá meu rosto, nem tratar-me com desprezo assim. Sei que em seu coração tem outro, não existe mais lugar pra mim. A Faculdade da Música apresentou os mestres Trio Parada Dura, Último Adeus, pro meu amigo Carlinho Martins, meu amigo João Ari, lá na Fivela Concreto, lá em Coromandel, todos os dias ligadinhos, tanto no programa Cleito H, quanto no programa Meu Coró, que eu apresento na Super 95 FM, todas as tardes, a partir das 18 horas. Carlinho, um abração para você, pro João Ari, para essa turma boa, toda a equipe aí da Fivela Concretos. Eu mostrei um sucesso do passado, vou trazer um sucesso do presente. Para mim, uma das mais talentosas duplas da nova geração de sertanejos do Brasil, Vitor e Léo, Tempo de Amor. Seu beijo cheio.